É só uma dor de cabeça. Não fica assim, não é nada não. Você sabe que isso passa, coisa da cabeça. Não tem motivo pra preocupação. Serei o cara que pagará suas bebidas. Seu brother, seu irmão, pague o seu goró e nada importa. Só não fale de chifre não. Só não fale de chifre não. Você encontrou o que buscava. Ainda bem que é seu e de mais ninguém. Essa coisa pontuda na sua testa não me serve tão bem. Tudo passa, meu amigo. Um dia isso vai encolher. O amor é coisa rara. Ela te faz sentir um rei. Você encontrou o que buscava. Ainda bem que é seu e de mais ninguém. Essa coisa pontuda na sua testa não me serve tão bem. Tudo passa, meu amigo. Um dia isso vai encolher. O amor é coisa rara. Coisa rara. Ela te faz sentir um rei. Ela te faz sentir um rei. Te faz sentir um rei. Um rei. Um rei.